atrás de você. Mas um dia passa, fico sem te ver. Na canção do rádio, tento te esquecer. Oh, bebê, chuva fina atrás de você. Na canção do rádio, tento te esquecer.